16 a bordo, 3 horas e 48, alterna a Floripa. Jovem Lê, libre, tá? Que faz principal índio, ponto de espera com 195, ajuste no 02. 12, faz principal índio, ponto de espera com 1796. Estabilizadas o 4462. Agora, professor, 18 decimal 95. 1895 quadrado. Feliz quase. Torre Salvador, uma boa tarde. Azul 4462. Azul 4462. Tem livre pouso, pistão 0, vento 140 com 9. Baixou e travou, azul 4462, livre pouso, pistão 0. Esse dia para o 050 com 1012, alguma possibilidade de uma prova mais à frente, senhor? Está, pegou, né? Vocês direto do 1 azul, concha na M3-14. Direto do 1, muito obrigado, M3-14. Para Brasília, 360, autorização, senhor. Funcionário 6321, Brasília, autorizado, nível 360. Decolou da pista no zero, com primeira curva direita, na subida Argo, após uma posição elefa, percebe também resolu 17 e prossegue conforme a rota. Aciona 5454, 119, decimal 35, controle. Autorizado Brasília, nível 360, decolando da 10 com primeira curva direita na Arbor, transição elefa, após intercepto pelo Zulu no 7, segue conforme o plano, 5454, o transponder 1935, controle de saída, Xenero 6321, na ponte 8 com a Sierra. 321, correto, Sierra também correto, chama pronto, puxa acionamento. Camarada, puxa acionamento, Xenero 6321. Salvador, boa tarde, sendo identificação. Deixa para o nível de voo 060, via chegada bom, reajuste o altímetro no 012. Via chegada bom, desce para 060, são 32, por acento. Libra direita vai chamar solo em 1-2-1-1. Uno, confirmado? Afirmo. 62 na foto. Azul 4462, taxa via Alfa, Kilo, parte 3, posição prevista 5 Romeu. Taxa via Alfa, Kilo, posição parte 3, prevista 5 Romeu. 4462, boa. Identificação, depois eu vi a chegada na área para o NIP de voo 070, ajuste ao altímetro 1012. SB, chegada na área 070, com 1012, voo 620. Site 96, decolada 22, chama controle 199, decimal 3, bom. 1935, obrigado, tem uma bota. Contato radar na decolagem, subiu para o mesmo voo 400 na saída da El, transição Irume. Da El Irume, voo 1996. Três no 4, está autorizada a final do procedimento de LF, que foi no 0, desceu para 2 mil pés, altimetrão no 0 no 2, reporte estabilizado. 2 mil pés com 1012, né, reporte estabilizado, né, 3 no 4. 3217, deixa para 4 mil pés, ajuste o altímetro 1012. 4 mil pés, 3217. Voo 1620, está reautorizado, descida para o NIS de voo 050. 0050, voo 1020. O 1620 reduz a velocidade 220 mais número 3 na aproximação. 220 reduz. Questionnaire 6331, tá na 11 para buscar questionamento. 6331, livre, puxa, mataxi. Mataxi, 6331. Boa tarde, Serra Confere, para Campina Grande, autorizado, nível 370, decola da pista no zero, com primeira curva à esquerda na subida Puca, transição Zipar, intercepta pêndulo 1-0, prossegue conforme a rota. Aciona 5514, 119, decimal 35, controle. Barreto no 966, está pronto, puxa o acionamento. Salvador, 3155, para cópia, São Paulo, Guarulhos, 340, informação Serra. Para Guarulhos, estamos autorizados 320, copia o ex-coordenação 34. Copio 320, 3155. 3155, Guarulhos, autorizado, nível de voo 320. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, na subida Dael, Leda, Motiva. Em Motiva, intercepta pêndulo 1-0, até Tango, Bravo Eco, Tabaté e após conforme a rota. Aciona 5507, 119, decimal 35, controle. E aqui, autorizado, Guarulhos, 320, pista 1-0, primeira curva à direita, na saída Dael, Leda, Motiva. Motiva, intercepta pêndulo 1-0. Boa, Tango Bravo Eco e Conforto. Responder 5507, controle 1935, 3155. 3155, correto, chão pronto, puxa acionamento. Tá, ativa agora o pushback acionamento, 3155. Ah, confirmando, 130 com 9? Afirmo. Sim, também é 314. Novembro, controle Salvador, boa tarde. Portanto, senhores, nós vamos confirmando o tipo da aeronave para CD. Passou e travou, 6314. Sente 6314, confirmando o livre pouso, vento agora 140 com 10. Ok, 140 com 2, reporta bastante pássaros aqui, logo após o marcador externo, 1300 pés mais ou menos. Sente 140 com 9 agora, ok? Confirmando o helicóptero? Aeronave helicóptero? Tá Estabilizado, LS, da 3217. 3217, chama agora a torre 118, decimal 95. Boa noite, 95, da 3217. 3-2-1, aguardo. Aguardando, tarefa. Não, sua esposa. Solo Oceanair 6331 para o táxi POB 133, altura 24 horas, São Fernando Mareão. Estou para 2 no pé. Está autorizado a final do procedimento ILS 0, reporte estabilizado. Altimetro no 0 no 2. Salvador, muito boa tarde, o São 3217 passando Índia Serra, Baixada e Chegada. Eu chamei a 3-1-4, solo aos 3-3 de velho direito, chamando solo em 1-2-1-1. Ok, direita, 2-1-1, 6-3-1-4. São 3-2-1-7, cheque trem, livre pouso, 1-0-vento, 130,9. Livre pouso, Baixada e Chegada, São 3217. Paulo Salvador, 6314 da Oceanair. Oceanair 6314, Alfa, mantém antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, 6314. Oceanair 6331, próximo ao ponto de espera da 1-0, tá pronto. 6331, visual com tráfego nacional. Afirmativo. Pode ser os meios ali, mantendo 0. Pode ali, mantendo 0, Oceanair 6331. Mundo, mundo, 8, decimal 9, 5, 1, 6, 2, 0. Torre Salvador, gol no 620. Gol no 620, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando o gol no 620. Próxima Juliette, 6314. 6314, posição prevista 06, aeronave companhia está desocupando, mas tem posição aguardando. Gente, 06 previsto, vai manter antes da Juliette, 6314. Solo 35, livre direito, chama solo em 1-2-1-2-1. 2-1-1, solo, boa tarde. 3-1, livre decolagem, 0-vento, 130,8. 2-1, decolagem, 6-3-1, cabeceira 1-0. 1-6-2-0, para informação, um airbus da Avianca iniciando a rolagem na pista 1-0. 1-6-2-0. Passando para a Juliette 9, mesmo confirmando, tem autorização para reboque de tipo de faixa? Juliette Azul 91 na 3. Azul 9135, contato radar, passando a posição Conde, está autorizada a chegada a Bonfim. A presença foi por de Bonfim, no meio da descida. A gente já tem em Salvador, 1012. 9135, cliente. Voo 990, voo 620. Ocha 6331, decolado 37, chama controle 119, decimal 35, bom voo. Para 35, bom. 6331, decola da El Leda, vai cruzar agora 1307. Canal 6331, no contato radar na decolagem, se for o nível de voo 360 via saída da El, transição mostra. Positivo, via da El, transição mostra. Quando possível, proa de Mótiva. Cruzar direto Leda, eu acho na 6331. Vou no Leda, 6331. Capatão de São Julieta, você poderia confirmar o número da autorização para reboque de taxa? Companhia na 3417. 3217, ingresso na Juliette, por gate 01. Juliette 01, 3217. Para o táxi, gol 1969-61-0345, até na Recife. Faro, confirme. 3217. Confirmo o 3217. Porém, eu tenho que aguardar o nosso avião no 06 que está prosseguindo por espera. Positivo, então. E aqui é Juliette. Meia. O 966 se mantinha autorizado, prosseguiu o táxi até outra vez por portão 06, aguarda a aeronave da avião parquear no 06, no coisinha, no 06. Até outra vez do 07, quer? Estou atrasando 07, vou 966. Solo, gol 620, Cidro. 60, Alfa, Matheus e Juliette. Alfa, Matheus e Juliette, gol 620. Decolar, 1-0, vento 140 com 9. A linha redecola o 6321. Portão 1, precisando 3217. Afirmo, 01. Obrigado, boa tarde. O 966, pode prosseguir? Afirmativo no 966, segue aeronave da ação, a mesma é parquear no 01. No ponto de espera, chama a torre 1-8, decimal 95, ajuste no 02, bom voo. Sempre vai prosseguir a aeronave da ação, no ponto de espera, 195. Obrigado, até daqui a pouco. P20, Juliette, peguei 03. Juliette para o 03, confirmo. Afirmo. Torre Salvador, boa tarde, voo 966, pronto, ponto espera. 966, ali mantém no zero. Puxa 632, vou decolar 242, chama controle 119, decimal 35, bom voo. 3935, boa paz com a senhorita, tá na próxima. Igualmente. Estacionado zona 17.303 a bordo. Essa não tem motivo de aeronave? É um Charlie 172. Quanto é a regra de visual via corredor, você pode parir, pior, pior, pior, pior, bravo. O contrato está bem pior, pior, pior, bravo. Controle Salvador, muito boa tarde, o Oceanar 6321 na Arbon. Oceanar 6321, no contato radar na decolagem, para o nível 360 na saída Arbon, transmissão elétron. Autorizado 360, subindo 6321, poderia voar elétron, está presente? Autorizado direto elétron, Oceanar 6321. Elétron na proa, 6321. Só para tentar ajudar a fazer um confirmado, vai até fora da Lúcia, tá bom? É, prossegue até a praia do Porto, do litoral norte. É, foi autorizado a parte do Porto, com o cruzamento do trecho. Só para tentar me ajudar a fazer novembro. Confirmando, é necessária a autorização do sindicato para o reboque de faixa. Pô, amigo. A gente opera essa empresa no Rio há anos, anos e anos, hoje são mais de 4 anos, a gente nunca usou a autorização para ter uma oportunidade de trabalho, inclusive quando for falar também para ela, não precisou de nada disso. Inclusive o dono da empresa tinha conversado com ele, talvez não seja dividido, mas poderia olhar um regulamento que não é realmente necessidade. A gente voa sobre a regra de voo visual e a gente está indo para a praia. A aeronave é homologada para isso, porém não precisa usar a autorização específica. Copiado, porém não confere com a regulamentação em vigor, o patrocinador não vai problema. Agora transferência para tudo para o programa. Gente, após o pouco eu vou contactar a empresa, vou te deixar direitinho. Desculpa qualquer coisa aí, agradeço. Controle Salvador, muito boa tarde, passageiro 2230, transfere descendo para 110, sem informação certa. Passageiro 2230, controle Salvador. Aciona a identificação dessa para o nível de voo 050 na 060 na chegada AMAN, ajuste de altímetro no 013. 060, identificou no 013, libera a velocidade por 2230. Tá livre. Libera a velocidade por 2230. Salvador, Oceanair 6331, autoriza a voar do BAV, está presente? Chamado no centro Recife 125 decimal 1 ao TR 133 decimal 25, todo se tira ao mesmo. Recife 1 ao TR 1335, Xané 6331. Controle, boa tarde, voo no 966, decolou. Voo no 966, controle. Decolou, foi da UCA de parte 02 Rio. Charme, Juliette Novembro, chama agora a torre 118, decimal 9. 118, 95, Neto. Batendo quilo, Quebec Serra, controle. Gente, o quilo Quebec se aguarde. Uno 966, não recebo informação nem do seu modo alfa, nem do seu modo charme, como fiz estacionado 5514. 55 no quanto? Como eu recebo agora, senhor? Agora 51966, contato radar 7.5 milhas nordeste de Salvador, tudo para o nível de voo 370 na saída, Fuca Transzipar. Fuca Zipar na 370, voo 1966. Azul 9135 no ponto ideal de descida. Azul 9135, sou autorizado a descida para 4 mil pés, altímetro no 013. 1357. Santos Quilo, Quebec Sierra, mantém condições iguais no meu pé, no 1500 pés, prossiga no corredor Vera Cruz, reporte Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Reporte Paripe. Cruzado cruzamento, reporta livrando o eixo de decolagem da 1028, ok? Gente, vou reportar livrando então o eixo da 1028. Charles, gente, não vê mais nenhum tráfego a reportar. Obrigado. Serra November, Índia Óscar, acionado 2000, na sua escuta. Aguarde. Sapo Uniforme Índia Delta November, acione código transponder 5475. Mantenha condições iguais, revise a área proibida de Camaçari. Ciente da área de Camaçari, Novembro, e acionado 5475. Papai, no informe de exército, também poderia confirmar o estimado de pouso, o nível de cruzeiro? O nível de cruzeiro, 2.500 AGL, estimado de pouso, às 20. Copiado, o estimado de pouso aos 2.000, o Papai, no informe de Delta 9, mantém condições iguais, altímetro em Salvador 1013, reporte livrando a CTR. Reportará a liberação TR na BB. Controle de Salvador, Oscar Bravo, no trabalho de Paris. Atango Oscar Bravo. Reporte visual com a pista na 7. Faltará visual com a 7, Oscar Bravo. Controle, voo no 966. Voo no 966, controle. Autoriza o presidente Campina Grande? Vá. Trabalho é 321, chama agora o Centro Recife, 126.0, alterno 128.8. 260.1288, boa. Bom, 966, chama agora o Centro Recife, 125.45, alterno 126.85. 125.45, 126.85, 966, obrigado. Boa tarde, Papo Romeu, no 013, no avião 135. Chama o controle 119.35, mantenha a linha do litoral. Gente, autorizado, chama o controle 1935, mantenha a linha do litoral, cash pass, novela. Restrito até o farol da barra, liberação do controle. Aciona 5472, 119.35, controle. Autorizado, eu falo 97, com sua direita, em vez de corredor a 7.10, até o farol da barra. Da barra controle 1935, responde 5472. Seu nome é decolagem no torre 18 decimal 95, 1003, agora no ajuste vovô. Ajuste padrão 1013, é chama para o ataque, e a torre 18395 da torre. Afirmo. Reporta na final da nossa site. Final do ano 7, Oscar Bravo. O Eixo 28 vai pegar até a Praia do Forte. Boa tarde, Nexia, Aniversa na Reportar. Aniversa na Reportar, ataque, contato do FDR. Já para 4.000 pés. Inicia a redução 2209. 4.000 pés, 2209. Passaria do 2230. Avião 35, está presente em Voiduna. Avião 35, sim. Salvador, passageiro 2230, só confirmando, reduzindo para 220 nós. Controle. É o passageiro 2230, só para confirmar, reduzindo para 220 nós. Afirma, reduza 2209 ao número 2 na próxima. Número 1, Alfa 172, passando agora a posição pelo. Afirmativo, reduzindo para 2209, passando 2230, descendo para 4000. Campo, Papa Cabo, pelo Cabete Serra. Campo, pelo Cabete Serra, turma 118, décimo 9. Autorizado, 2135, descer para 2000. Autorizado, 2100, altímetro 0013, e ao final do procedimento LS, que foi chama 0 azul 9135, reporte estabilizado. 9135, gente. Matango, Oscar, Cabral, controle. Na prova da rotatória, reporte de gente. Exposição, repórter interceptou na final da 1-7. Como funciona? Vai, repórter interceptou na final da 1-7. Estou descendo para 2.000 pés, 1-0-1-3, 2-2-3-0. Salvador, passa de fome, Índia Delta 9. Treino no limite da CTR, o Papa Uniforme, Índia Delta 9. Frequência livre para coordenação com os tratos locais. Alterna a frequência do controle para o serviço de informação de rua alerta até 60 milhas de Salvador. Após, alterna a frequência do centro Recife em 125.45 para continuidade do serviço de informação de voo que alerta. Cadê ele estando? Azul 9135, agora torre 118, decimal 9. 20 graus, boa. É, minha 355, formação Serra. Chanel 6355, boa tarde, Serra confere, Guarulhos autorizado, nível 360, decolando a pista no zero, com primeira curva à direita, subida da El, Leda, Mótilo. Em Mótilo, intercepta peso no 1-0, segue até Tango, Bravo Eco, Tamaté e Aposto, conforme a rota do plano. Aciona 5533, 119, decimal 35, controle. Guarulhos autorizado 360, decolada 10, curva direita na Dael, Leda Motiva, Presuro 10, aceitar o Baté, 5533 aciona, 1935 ao controle, Oxana 62, 6355 na remota 13. Correto, 6355, pronto, puxa acionar. Chamará nessa para puxa acionar, Oxana 55. 1935 livre pouso, 90, vento 1, 40 graus, 089. Ok, azul 9135, entendeu? Livre pouso, está baixando trabalho. Gente, afirmativo, livre pouso, vento 140.8. 9135, gente. Pelo Quebec, tem a confirmação da torre? Você já passou aqui a West Down? Isso. Um pouquinho vai começar o 360 pela esquerda para interceptar o final da 17, ok? Gente, pelo Quebec, tem a visual com tráfego, reporta a correção. Já é visual com a Embraer na final da 1-0, corrigindo até. Negativo. Gente, é a pontuação de visual para trás. 1-1-8-9, reduza para a braça da aproximação, tem um bom posto. 1-1-8-9-5, parceria 2-2-3-0, reduzindo. Boa. Localizador da 1-0. Passarei 2-2-3-0, continua a aproximação, número 2 para o público. Correio, Oscar Bravo, reporta correção, nível frequência, boa tarde. Oi, parceiro 2-2-3-0, informa pássaros na final, a 9 milhas. Gente, passarei 2-2-3-0, grato pela informação. O Quebec Serra realiza um novo 360 agora pela direita e reporta interceptando a final da 1-7 como um segundo tráfego retomado de CTR na curta final da 1-0. Tá bom, se necessário, treino agora, claro, na zona rodovia, aqui tá monitorando o tráfego. Tá sim? Não vai ser necessário treino agora, tem muita concentração de pássaro aqui, nós estamos agora na vertical da rotatória, estamos afetando a redução aqui, estamos de volta com os tráfegos. Gente, pelo Quebec Serra. Zona 35, Polo 01, na livre direita, chamação em 121, decimal 1. 1211, na livre 135, boa. Formação Tango, na posição 04. Inversão 1. Então confere com fins autorizados, nível 360. Decolando a pista no zero com a primeira curva direita, na subida árvore, após uma posição elefa para interceptar pêndulo 2-1 e segue conforme a rota. 5534, código transponder, CT 1935, controle. Utilizado 360, decolando a pista 1-0 com curva direita, na saída árvore, posição elefa, para interceptar outro pêndulo 2-1. Após rota do plano de voo. 5534, responde 1119, decimal 35, controle de saída. Voo no 097. Correto, no 097, chama pronto, puxa o acionamento. Parei pronto, no 097. 2110 a bordo, hotel Galeão, 3:48. Tran 3155, livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, 1013, no ajuste, bom voo. Obrigado, Tati, que é a parte principal. Salve, é a Ponte Serra, Torres 295, agente 315, boa tarde. 9135 da Azul, direção da parte 3. Até a totalizadora 9135. Livre pouso no site, vento 140 com 7. 7, eu tenho depois, capturando a 7, Kilo, Quebec Sierra. Prossiga na 135. Poderia confirmar nossa posição aqui no Parte 3? Presente no sistema da Parte 3, deixa eu estar confirmado. Confirme. No nosso sistema está aparecendo apenas Parte 3, eu vou checar um instante com a infraero, só um minuto. Ok. Só para tentar avançar com a final de tudo. É, conforme foi instruído e alertado, o mínimo 500 pés sobre a água, o Charno já falou. É, gente. Estou vendo aqui 200 pés. Ah, deve ser outro pés. Pode confirmar o dia, professor? Altímetro 0 no 3. Do 9135, posição 6, Lima. 6, Lima, ok, 9135. Linha de decola 0, 27, 30, com 8. A linha de decola, 731. Pelo Quebec Serra, sono ao 04, confirma o Parte 5. Liberando autorizado o X-Track, taxa até o poste 5, no poste de frequência. Contato radar na decolagem, se for no nível 320, vai ser da Dael, transição morte. 320, na Dael, leia da Sonia 3155. 199.35, controle. Autorizado, Petrolina 340, via 320, decolagem da pista 10 com curva à esquerda. Saída Momo, não consegui copiar a transmissão 5543, o transponder, controle 1993. Transição Nenim, November Echo, November India e Mike. Positivo, transição Nenim, November Echo, November India e Mike, ganhando 6304. 6304, correto, cotejamento, cima pronto, puxa acionamento no 06. Chama lá, 6304. Controle Salvador, Papa Romeo, Hotel Juliette Serra. Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, controle Salvador, mantenha condições lá. 510. O Hotel Juliette Serra confirmando o setor sobrevoo. É direto para. Intenção é pro direta para Vanatício, na radial 242. Autorizado direto Manati, o Papai Romeu Hotel Juliette Serra, ao tempo 3 Salvador, no 013, repórter Livrando a CTR. Repórter Livrando a CTR, o Hotel Juliette Serra. Controle Salvador, até 3155. 3155, controle. Você vai lá na Broa de Morte, logo presente. Autorizado direto Leda. Direto Leda, até 3155. 3217, boa tarde, então confere para confins autorizado nível 360, decola da pista no zero com primeira curva direita na subida da El, após voa Leda, transição Motiva, e Motiva intercepta o pêndulo 10 até por Bave, após o pêndulo 16 e segue conforme a nota do plano. Aciona 5547, 119.35, controle. Autorizando para confins nível 360, decola da 10, perfil da EL, Leda, transição Motiva. Depois intercepta o Brizulu 10, por base do Brizulu 6. 5547, o transponder, 1935, seu controle. Então, 3217, que seja o mesmo correto, chama pronto, puxa o funcionamento. Chama. Né, 6355 pushback remota 13. 6355 livre push, mataque. Parei pro táxi, 6355. Azul 4166, controle Salvador. Sendo identificação, deixa eu ver chegada na área para o meio de voo. 050, ajuste ao altímetro 1013. Via Mare, até o 050, ou 4166. 097, táxi é Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 958, deixa-me 13, Gabão. 13, autorizado Índia, ponto de espera da 10, torre 895, boa, até a volta, 095. Tráfego Salvador Golf 620, em Itatango, está no gate número 3, utilização Recife. Salvador, boa tarde, alguma 097, ponte espera no 04. Boa 097, boa tarde, livre alinhar e decolar, no 0130 com 8. Utilizado alinhar e decolar, está no 0, boa no 097. 552, 119, decimal 35, controle. Autorizado Recife 370, decola na 10, curva esquerda, Pouca Jamo, Aracaju. 5552, é o transponder de controle 119, decimal 35, 1620. 1620, correto, chama pronto, puxa bem acionamento. Conta pronto, 1620. 3217 da TAM, 1, puxa bem acionamento. 2017 agora no 6, puxa. Aguardo. Zero 097 decolado, 15, chama controle 1, 9, decimal 35, bom voo. 0935, de táxi, na principal índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 0 no 3, bom voo. 3-6-0, Arba, Leapa 1-0-9-7. Então, 3-1-5-5, chama agora o centro Recife 1-2-5-1-1-3-3-2-5.